ocupação na casa do Senhor. Todos somos convidados a falar do seu amor. Deus precisa de homens corajosos para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos nossa ocupação. A seara é muito grande, são poucos os obreiros. Há muitas almas perecendo por esse mundo inteiro. Eis o Senhor perguntando a quem enviarei. Responda qual profeta, envia-me a mim. Enche-me da tua graça, eu obedecerei. Qual a tua ocupação na casa do Senhor? Todos somos convidados a falar do seu amor. Deus precisa de homens corajosos para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos nossa ocupação. Há missionários sofrendo, mas com amor trabalhando, ganhando almas e aumentando este rebanho. Por vários motivos tu não podes ir, coopere com esta obra, abra sua mão e Deus dos altos céus vai te retribuir. Qual a tua ocupação na casa do Senhor? Todos somos convidados a falar do seu amor. Deus precisa de homens corajosos para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos nossa ocupação.